meu triste coração. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te e arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te e arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. Toda tempestade o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te e arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, as lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava, o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu tenho.